17. Hoje senti-me mal. Foi de qualquer coisa que comi ou bebi. Fui logo a uma farmácia e comprei uns comprimidos. No hotel, abri a janela, tomei um comprimido e descansei um pouco. Agora já estou boa. Até li um livro de Fernando Pessoa. Ainda bem que já estás boa.